coração descuidado. Entrou um amor em hora incerta que nunca deveria ter entrado. Chegou, tomou conta da casa, fez o que bem quis e saiu. Bateu a porta no meu coração que nunca mais se abriu. E por isso, a nostalgia tomou conta de mim. Mas um amigo percebeu e disse assim: para que tanta tristeza, rapaz? Acabe com ela, vem comigo conhecer a Portela, Portela. Fenômeno que não se pode explicar. Portela, Portela. Uma corrente faz a gente sem querer sambar. É ela, o novo amor a quem eu quero agora me entregar. O samba fez milagre, reabriu meu coração para a Portela entrar pela porta. Pela porta aberta, e o coração descuidado. Percebeu e disse assim: para que tanta tristeza?